barato, meu barato, meu barato, meu barato é puto. Eu cheiro muito a cola. Pois preste atenção em tudo que eu vou falar. Isso serve pra você que vive a se drogar. As drogas faz você da sua família se afastar. Além disso, sua vida vai se acabar. Você só anda louco, sempre apavorado. Era um rapaz decente antes de começar. Está perdendo tudo que a vida lhe dá. Caiu num mundo miserável onde não tem paz. E tudo que queres é só se dobrar. Não deixa quieta esse vício enquanto não se acabar. E quando for pensar, já é tarde demais. Já está se acabando e não tem como voltar. E pede socorro pra sua família. É aí que todos falam, não tem como voltar. Então pare de se destruir, se destruir, então pare de se destruir, se destruir, então pare de se destruir, se destruir, então pare de se destruir, se destruir. Acorda, pois o vício é fatal. RNR canta paz, prolonga a vida. Se mostra nesse rap como se salvar. Então não vá pelos outros para não viciar. Pois lembre que a primeira não precisa pagar. E a próxima é cara, não tem como comprar. Aí a vida é sofrer e sair para assaltar. E quem tiver com grana então tem que se cuidar. Lá vai o maluco tão cheio de pose, com o cano em cima pra poder assaltar. Ele luta por isso, mas não vai adiantar. Porque se sabe que a vida ainda vai te cobrar. Aí você não tem valor. Ninguém vai te ajudar, daí você vai perceber que não presta assaltar. Então pare de se destruir, se destruir, então pare de se destruir, se destruir, então pare de se destruir, se destruir, então pare de se destruir, se destruir. Acorda, pois o vício é fatal. Eu estou cantando pra todos escutar. Eu estou cantando para te alertar. Eu só levo a mensagem para todos agradar. Não me meta em sua vida pra você não me xingar. Eu sou o RMC e quero que saiba que fiz o possível pra você me escutar. Eu sou assim porque eu gosto de cantar. Eu já nasci com o destino de cantar. Ouça tudo, meu amigo, que agora eu vou falar. Nossa vida nós temos, é mais aqui zelar. Porque se acabou, nunca mais vai voltar. Então pare de se destruir, se destruir, então pare de se destruir, se destruir, então pare de se destruir, se destruir, então pare de se destruir, se destruir. Vício não faz parte da vida, o vício ainda não é a única saída. Eu aviso a vocês que não sejam idiota, porque somos todos pobres, ninguém vai nos ajudar. O rap foi pra vocês que gostam de escutar, e vocês com certeza vão nos acreditar. Eu conto com vocês que me ouviu cantar, e eu peço para todas as drogas não se entregar. Nós somos todos pobres, precisamos encontrar com a riqueza dessa vida para tudo encantar. Seria bom se fosse assim, fosse assim, seria bom se fosse assim, fosse assim, seria bom se fosse assim, fosse assim, seria bom se fosse assim, fosse assim.